cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar. Nossa rádio comunitária Aconchego 88.5 FM. Hoje, quinta-feira, 18 de outubro de 2018, a gente vai começar aqui mais um programa Cá Entre Nós, que é um debate diário sobre perspectivas políticas das organizações populares do Recife, com um foco especial na Zona Oeste. Aqui a gente convida tanto pessoas de referências em vários assuntos que são de interesse para a gente debater esse segundo turno da eleição, como também os movimentos populares, para dar a sua opinião aqui sobre as propostas dos dois candidatos, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, que disputam esse segundo turno eleitoral e concorrem à presidência da República. Nós aqui na Rádio Aconchego abrimos o programa dizendo que esse programa ele é feito, ele não pretende ter neutralidade, não pretende fingir uma neutralidade estéril que só dificulta e mascara o que todo mundo sabe, todo mundo tem posição, todo mundo tem opinião. Nós aqui na Rádio Comunitária Aconchego, a gente constrói tanto a rádio quanto esse programa aqui em apoio à candidatura de Fernando Haddad para a presidência da República e Manuela Dávila para vice-presidente. A gente acredita que, se posicionando, vocês que nos escutam podem filtrar, entender melhor de que lado nós colocamos nossa opinião, de que lado nós construímos a informação que a gente traz aqui. E aí vocês ficam abertos para aceitar, não aceitar, achar que a gente foi muito apoiador, foi pouco parcial. A gente acredita que só dá para fazer isso se a gente disser de que lado a gente está, o que a gente acredita. E é isso, a gente está construindo aqui em apoio a Fernando Haddad, mas a gente quer trazer, a gente quer conversar sobre propostas, a gente quer conversar sobre projeto de país, e é um negócio que nessa eleição está complicado. Para isso, hoje a gente conta aqui com Mariana Valença, professora da Rede Estadual de Ensino e doutoranda em Geografia na Universidade Federal da Paraíba. Mari, dá um alô aí, fala um pouquinho de tudo, do teu trabalho. Então, boa noite a todos e a todas ouvintes da Rádio Aconchego. Como o Fernando já colocou, a não neutralidade da rádio, eu estou aqui também para trazer algumas informações da minha pesquisa de doutorado, que está em processo de finalização, que trata dos papéis e funções da cidade média de Caruaru a partir da expansão do ensino superior. E que a gente sabe que essa expansão do ensino superior, ela é basicamente do período em que Lula e Dilma estiveram no poder, sobretudo enquanto o ministro Fernando Haddad estava comandando aí a educação, as políticas de educação. Então eu vou conversar um pouquinho essa noite com vocês a respeito de como essa expansão do ensino superior, as políticas de um modo geral, não apenas das instituições públicas, mas também das instituições privadas, de certa forma elas contribuíram bastante para a diminuição das desigualdades regionais que a gente tem no país. Massa, massa, massa. Vou soltar aqui uma curtidinha e já já a gente volta com a entrevista com Mariana Valença. Chega 88.5 FM. Só dando um alô, quer participar, quer mandar um alô, quer mandar uma pergunta, anota aí o número aí, o zap da rádio, para mandar zap, telegram, SMS, sinal de fumaça, que a gente vê aqui como é que bota no ar sua pergunta, sua opinião. Anota o telefone 997-215409, repetindo, 997-215409. É isso aí. Eu, Mari, queria que tu chamasse Mari, que eu tenho irmã Mariana agora. Quando eu vejo Mariana, já vem Mari na cabeça. Eu queria que tu falasse assim, da tua pesquisa, do que tu acompanha. Se tu pudesse dar um panorama geral, o que foram as políticas de educação nesses governos de PT, de Lula até Dilma, e se tu pudesse falar também o que é que tu acha que foi o ponto alto dessas políticas de educação. Para mim, a grande questão dessas políticas setoriais, não apenas de educação superior, mas também de ciência, tecnologia e inovação, que foram muito fortes no governo dos presidentes Lula e Dilma, é a questão territorial e espacial mesmo, né? Da expansão, da chegada da ciência, da tecnologia, da inovação, da produção de conhecimento, do próprio ensino superior, a lugares que antes estavam desprovidos dessas questões. Então, se a gente tinha no final do século XX 9 regiões metropolitanas do Brasil concentrando quase metade das matrículas do ensino superior, com o processo de expansão, de interiorização das instituições de ensino superior federais, a chegada também dos institutos federais, mas também a ampliação da rede privada, sobretudo através do ProUni, né, o Programa Universidade para Todos, e do financiamento estudantil, que vale frisar que ele já existia desde a década de 70. Quando a gente fala do FIES no período de Haddad, a gente está se referindo à ampliação significativa do programa, né, de financiamento estudantil para aquelas pessoas que não tinham condição de pagar. Então, esse processo de interiorização ele vai ser bastante significativo, porque pessoas que antes não tinham acesso à educação superior, tanto pela distância espacial como pela distância socioeconômica mesmo, essas pessoas vão passar a ter acesso ao ensino superior. Então, boa parte desses estudantes que foram beneficiados, eu não gosto muito de falar a palavra beneficiado, porque parece que foi algo dado de bandeja, e na verdade a gente entende isso como um direito de um governo que vem para atender a maior parte da população. Né? Então, com essas políticas, o Brasil vai passar a ter famílias que antes sequer alguém da família possuía ensino superior, chegando ao ensino superior. Minha pesquisa foi especificamente na cidade de Caruaru, e as entrevistas que eu realizei, 35% dos entrevistados são as primeiras pessoas da família a chegarem ao ensino superior. Então, a gente tem um caráter espacial e territorial significativo nesse processo. A diminuição das desigualdades regionais que foram historicamente criadas ao longo do processo de produção do espaço brasileiro mesmo, mas a gente tem também e sobretudo um caráter socioeconômico muito forte, porque cidades que antes não tinham determinadas profissões, porque sua população não tinha acesso a determinados cursos ou ao ensino superior, vai passar a ter novos serviços, pessoas qualificadas para, de certa forma, dinamizar a economia desses municípios, sobretudo na parte urbana desses municípios, no caso das cidades. Sim. Deixa eu te perguntar, tu falaste que 35%, mas a tua pesquisa ela tem um caráter amostral, no caso, tu pode expandir isso ou não? Não, minha pesquisa ela não tem um caráter amostral. Eu peguei, a única coisa que eu tenho em termos do total de população em ensino superior em Caruaru são os dados de todos os estudantes que estavam matriculados em 2016 e 2017 em Caruaru, que chega a quase 20 mil estudantes. E mais da metade desses estudantes não são de Caruaru, o que mostra, de certa forma, essa importância espacial, territorial e regional, porque cidades do interior mais distantes, Caruaru já tinha duas faculdades antes dessa expansão, duas faculdades privadas, com poucos cursos. Com essa expansão, mais pessoas passam a ter acesso e essas pessoas das cidades, dos municípios, na verdade, vizinhos, elas vão passar a ter acesso a esse ensino superior, porque ou vai ser mais fácil para elas, mais barato, morar em Caruaru do que na capital, por exemplo, ou o transporte mesmo diário, que a maior parte desses estudantes que são de fora, eles fazem esse transporte diário, né, com ônibus que são cedidos pelas prefeituras municipais. Então, a gente tem esse caráter regional mesmo. É uma política que, inclusive, a renomada economista nossa aqui, Tânia Bacelar, ela fala muito do caráter regional dessas políticas setoriais do governo Lula e Dilma. Sim. Eu perguntei porque é um dado que, para mim, é muito importante. Eu já acompanhei algumas pesquisas sobre as cotas raciais e eu vi uma pesquisa de um rapaz aqui da sociologia que ele dizia que o indicador mais relevante para saber se uma pessoa... Isso em 2007, ali, eu acho que as políticas não tinham engatado mesmo essa expansão, mas o dado mais relevante, o socioeconômico mais relevante de saber se uma pessoa iria entrar na universidade ou não era a escolaridade da mãe. Então, para mim, isso revela a importância de botar a primeira pessoa da família numa universidade, porque isso vai acabar sendo um círculo virtuoso, né? Tipo, vai ter uma pessoa com maior escolaridade que vai acabar influenciando outras e vai puxando. Tu tem mais algum dado assim, de forma geral sobre isso, assim, sobre essa quantidade de pessoas ou mesmo, o que tu acha assim, desse fato assim, de as primeiras pessoas da família que entraram na universidade? Então, Fernando, especificamente sobre Caruaru, a gente não tem como expandir isso para outras áreas, porque a gente tem, em Caruaru tem uma questão muito emblemática, que é a cidade já tinha duas faculdades antes dessa expansão, né, que são da década de 60. Então, há bastante tempo, veja, quase 40 anos, mais de 40 anos depois, na verdade, é que outras instituições elas vão chegar nesse processo de expansão, né, principalmente com o boom que veio com o Reúne, com o Prouni e com a expansão do FIES. Então, Caruaru, além de já ter essas duas instituições, Recife está muito próximo de Caruaru. Então, isso, de certa forma, pode mascarar esse tipo de informação. Então, é difícil a gente se referir especificamente a esses dados. 35% parece pouco, mas para Caruaru não é, porque, de certa forma, tem uma proximidade relativa de Recife. 130 quilômetros apenas, a BR duplicada desde o início dos anos 2000. Então, esse dado ele não é tão simbólico, aparentemente, mas se a gente for para lugares mais distantes, quando a gente tem cidades como Petrolina, por exemplo, que também já tinha UPE e provavelmente alguma outra instituição federal, a gente vai ter uma diminuição. Mas quando a gente vai para áreas mais afastadas das grandes cidades e dessas cidades médias, que de certa forma já tem há algum tempo o ensino superior, com certeza a gente vai ter um número muito maior, muito mais significativo disso. Né? Com mais pessoas que estão chegando à universidade pela primeira vez em relação ao seu núcleo familiar. Sim, sim. A gente inclusive fez uma campanha aqui de pedir para a galera mandar áudio, porque eu vou ter andado em Manuela. E aí chegaram muitos áudios assim, sobre a educação, especificamente, pelo caráter assim, de Haddad ter sido ministro, mas muitos áudios de gente do interior, dizendo eu voto porque aqui não tinha, e não tinha faculdade, não tinha, a gente não tinha nem conhecido, nunca ia ter, acho que chegando de Afogados da Engazeira, que aí já é bem mais distante. Massa. Aí eu queria que tu comentasse assim um pouquinho sobre especificamente a gestão, se tu tem alguma análise assim da gestão do Haddad, ou fora a questão da interiorização, que outros pontos tu destaca assim na gestão dele enquanto ministro da educação? Essa questão do ensino superior, ela vai andar em paralelo com a própria expansão também do setor de tecnologia e inovação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Porto Digital, que é do início dos anos 2000, assim como o ITEP, o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, e a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que também aparece aí nesse meio como uma forma de valorizar esse processo de produção científica e de produção científica voltada para a dinamização econômica desses lugares que vão receber. Então, o fato esses dois setores, digamos assim, eles caminharem juntos nesse período, ele foi muito importante para que o Brasil ele saísse, de certa forma, de um lugar que tradicionalmente estava mais ligado a atividades primárias. Então, o Brasil passou para uma condição, digamos assim, ele avançou nesse setor. Né? E tudo isso se dá com a educação, porque a produção do conhecimento vai se dar, sobretudo, no meio acadêmico e nos centros de pesquisa, que também começam a... já existiam, obviamente, mas começam a se expandir. Né? Então, isso é muito forte. Como eu já havia dito, esse processo de diminuição dessas desigualdades regionais. Porque quando a gente vai ver quais foram as regiões brasileiras mais em que esses números eles foram mais significativos, foi no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Porque antes a gente tinha as regiões metropolitanas Sudeste, Sul, Recife, Fortaleza e Salvador, que tem uma importância já há bastante tempo na região Nordeste, mas estava basicamente nessas três grandes cidades. Então, esse processo de diminuição dessas desigualdades, com toda certeza, contribuiu para esse voto significativo que a gente teve no primeiro turno de Haddad aqui no Nordeste. Né? Então, se a gente pegar aquele mapinha da eleição, a gente pode fazer várias considerações a respeito daquilo. Né? Inclusive, eu trabalhei em sala de aula com meus alunos, eu disse, vamos dar uma aula de ciências humanas aqui com esses dados para a gente entender, isso aqui não é por acaso. Né? Isso aqui tem uma explicação social e econômica muito forte, porque foram as regiões que, de certa forma, principalmente o Nordeste, que, de certa forma, saíram de um atraso, digamos assim, econômico, científico, que muita gente conseguiu chegar à universidade, se beneficiar, de certa forma, no sentido de se qualificar profissionalmente. E quando as pessoas elas têm uma qualificação profissional, existe uma tendência a elas ganharem melhores salários. Então, melhora a condição da família toda. É, com relação a isso de pesquisa, teve uma entrevista do Haddad, eu acho que foi na, não lembro se foi na CBN, que eu gostei muito da resposta dele, quando a galera vai perguntar, dizer que, a galera gosta de dizer que tudo no governo Dilma foi um caos, né? E aí vai falar da Zika, e aí a Haddad disse, vê, a saúde ela tá toda, tem uma responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do estado, a responsabilidade municipal. Durante o governo federal, o que a gente pode fazer? A gente pode investir em pesquisa, e a gente investiu. E eu gostei muito dessa, porque isso às vezes é muito difícil a gente conversar e dizer, ah, mas estava tudo, foi ruim, deu crise de zinca e tal. Mas calma, é, quando ele bota, ele posiciona, o que é que dá pra gente fazer? Dá pra gente botar dinheiro na pesquisa. E a gente botou dinheiro na pesquisa. E aí eu te puxo para um tema que é, não tem como a gente falar de saúde, educação, sem falar da PEC 55, que eu acho que mudou, né? De nome, quando foi pro Senado, não sei. Que é a PEC da morte. E aí eu queria duas coisas, se você comentasse qual o impacto, tu já sentiu algum impacto em torno das, do campo de estudo, ou da região, assim, diretamente da PEC. E comentasse um pouquinho assim, que eu conversei com o Paulo Rubens também. A galera que mais conservadora gosta de falar de PEC dos gastos. E aí, qual a tua opinião, assim, entre essa relação entre gasto ou investimento social? É óbvio que isso é investimento. Você colocar dinheiro público em educação, em saúde, em pesquisa, isso é investimento social, investimento econômico. É, só falar de dinâmica econômica, a gente viveu um período em que o Brasil ele estava no auge econômico, digamos assim, exatamente por conta dessas melhorias que o Brasil teve, sociais e econômicas também. Pessoas que não tinham acesso a consumir certos bens e serviços passaram a ter também. Isso se dá também através da educação, né? Então, congelar esses gastos em educação, a gente certamente vai ver muito rapidamente esse retrocesso. Enquanto a gente estava avançando, a gente vai começar a andar para trás nesse sentido, né? Porque é impossível você ter desenvolvimento social, crescimento econômico, bem-estar social, sem investimento em educação. Quando a gente vai ver os países desenvolvidos, são países que têm bons índices de educação. Então, é impossível o Brasil crescer, eu não diria nem crescer, mas se desenvolver socialmente, em termos humanos, em dados sociais mesmo, sem investimento em educação. Então, eu espero que a Haddad venha para derrubar essa PEC. E alguns outros dados que eu posso te dar, por exemplo, de dados do Reúne, é que de 2003 a 2011, 14 novas instituições foram criadas, federais. E aí eu não digo, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, que já existia na capital e que agora foi expandida para o interior. Não, foram novas instituições que foram criadas, fora as extensões das já existentes. Foram 134 novos campos e unidades das instituições já existentes e dobrou o número de municípios atendidos. O Brasil tem 5 mil e tantos municípios. Apenas 130, mais ou menos, 120 e pouco, eram atendidos, tinham universidades federais. Então, a gente já tem uma duplicação desse número, o que é bastante simbólico em termos desse dobro, mas que ainda são poucos municípios que são atendidos. E, obviamente, que como política regional, não precisa ter universidade federal em todas as cidades da região metropolitana. Não, a da capital ela vai atender a região metropolitana como um todo. Mas imaginem, 5 mil e tantos municípios e apenas 240, mais ou menos, cidades que vão ter essas universidades federais. Então, é um número bem pequeno diante da abrangência do país que a gente tem. Nossa. Ô, Mário, eu queria que se passe. Não sei se tu fez alguma pesquisa quanto a isso, que é uma coisa que a gente está querendo acompanhar, sobre as propostas dos dois candidatos. Mas assim, o que é que tu tem visto assim, das propostas, o que é que te preocupa na diferença das posições dele? Como é que se diz? O Haddad indicou o Mauro Cortella, né? Ele disse, isso pode ser o meu ministro da Educação, enquanto o Bolsonaro indicou um general. É isso, toda vez que eu vou para a rua conversar, a gente passou 25 anos para tirar os caras que deram um golpe, agora vocês querem botar eles no voto. E aí botar na educação em geral, isso é uma coisa que tem me apertado muito o coração. Assim, qual a tua opinião? Como é que tu tá vendo esses dois processos, a falta de debate, como é que tu posiciona isso num cenário assim? Fernando, um problema gravíssimo da proposta de Bolsonaro que a gente pode falar é a questão da educação à distância. Como é que você vai colocar crianças e adolescentes para estudar de casa com intermediação de um computador? Obviamente que o avanço da tecnologia ele é importantíssimo e é uma mediação muito importante para o ensino. Mas para a criança, eu acho muito complicado você deixar uma criança o dia inteiro em casa, ao invés de estar na escola interagindo com outras pessoas, de estar brincando, de estar correndo, para estar em casa estudando através de um computador. Então, isso eu acho um problema seríssimo, que coloca uma outra questão. Como é que os pais vão trabalhar tendo uma criança em casa para estudar através da educação à distância? E tem a questão também que grande parte das crianças do ensino público fundamental mais carentes, a primeira refeição é feita na escola. Exatamente, exatamente. Eu sou professora da rede pública há praticamente 10 anos e muitos dos meus alunos fazem refeições, a primeira refeição no lanche da escola, que é até uma discussão grande que o primeiro lanche da escola é feito às 10 horas da manhã. E a criança que chega, o adolescente que chega na escola sem ter tomado café da manhã, ele vai ter 3 aulas ainda até fazer o lanche. Essa pessoa certamente vai ter um problema aí de concentração com fome. Então, como é que você tira essas crianças da escola para colocar dentro de casa com a intermediação de um computador, de uma máquina? É bem complicado. A criança, ela precisa do contato, né? O contato físico, do contato olho no olho, do professor. O que é que a gente vai fazer com tantos professores que existem no país? Então, é uma questão que deixa a gente bastante temeroso mesmo nesse período. Eu acho que a gente está vivendo um período muito tenso em que as pessoas estão com medo do futuro. As pessoas que são bem informadas e que estão procurando informações sobre os dois candidatos não justifica. Um antipetismo, por exemplo, não justifica. Que é o que a gente tem brincado e as redes sociais, inclusive, trouxeram algumas tirinhas sobre isso. Se fosse uma folha de alface Bolsonaro, a gente ia votar na folha de alface. Porque nada justifica um Bolsonaro no poder. Né? Bolsonaro é um atentado à humanidade. Exatamente. Então, Bolsonaro é um atentado à sociedade, à humanidade, à ética que ele tanto fala, e à própria moral que ele tanto fala. Princípios cristãos e o cara violento daquele jeito, fazendo apologia à violência como ele faz, ao estupro, um cara preconceituoso, homofóbico, racista. Então eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo não só por mim, né, que sou mulher, mas sou branca, sou de uma classe média em ascensão, mas eu tenho medo pelas pessoas, pelos meus alunos, de uma forma geral, pelo meu filho, que é uma criança de 3 anos, e eu tenho medo da sociedade que meu filho vai viver. Eu tenho amigos que são gays que estão apavorados assim, com a violência que já está sendo praticada pelos eleitores de Bolsonaro, como se ele já estivesse no poder. Né? Então, é muito preocupante isso. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão num momento de tristeza profunda. Eu mesmo já saí das redes sociais porque disse que não tinha condição de ficar vendo aquilo. Já voltei, já saí de novo, já voltei de novo. E aí eu disse, não, não vou fazer campanha, vou fazer campanha e fico nessa. Eu disse, não, se eu não fizer nada, eu vou ficar pior. Né? Então, vamos à luta e a gente tem esperança de que a gente consegue, sobretudo agora, com essa história de Caixa 2. Bolsonaro que não é corrupto, que vai combater a corrupção. Eu quero ver agora qual é a explicação que ele tem para dar para isso. A campanha mais barata virou mais cara do que... Exatamente. Barata para quem, né? Porque... 1 milhão. Exatamente. Para espalhar notícias falsas. Uhum. Então é muito triste ver que pessoas instruídas, pessoas que têm ensino superior, pessoas que são pessoas boas, que a gente sabe que não são pessoas ruins, mas que estão se deixando levar por essa campanha cheia de mentira, que é a campanha de Bolsonaro. Sim, sim. É isso, Mari. Pedi pra tu se despedir, falar um, dar um alô aí, dar uma mensagem de força aí pra nossa audiência. A gente tem um alcance aqui na Zona Oeste, né? A gente chega aqui do Prado, a Vaza. A gente tá um pouquinho pro lado, mas a gente foca na Zona Oeste. A gente tem esse público da abrangência, né? Nosso, que a gente tem esse carinho assim, que a gente anda, que a gente circula, que a gente mora por aqui. E é isso, são nossos vizinhos, são nossos companheiros, companheiras. É isso, a mídia tem esse defeito de não falar para todo mundo e não falar para ninguém. A gente quer falar para a gente, é isso, em rádio comunitária a gente tem um público que a gente tem interesse de estar comunicando no dia a dia e tal. E é isso, a gente está construindo informação com carinho, né? A gente está construindo para alguém. Eu queria que tu mandasse uma mensagem aí, finalizando aí pro pessoal. Eleição, educação. Para finalizar, eu queria pedir encarecidamente aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Aconchego que, se já estão com Haddad, ótimo, se não estão, vão ler a respeito dos planos dos dois candidatos e vai ficar muito claro a diferença social e econômica e as perdas que o Brasil vai ter com a gestão de Bolsonaro. Então, é importante que a gente saiba o que está sendo noticiado por aí, porque quem está se informando simplesmente através das redes sociais, dependendo de qual o jornalista que está publicando aquilo, dependendo de quem está escrevendo aquilo, é importante que a gente fique atento a esse tipo a essa informação, a veracidade dessa informação. Então, nessa reta final aí, a gente tem pouco mais de uma semana para lutar, para virar o jogo. Não se preocupem com resultados das pesquisas. Pesquisa é anterior à eleição, o negócio é no dia da eleição. Então, a gente ainda tem um tempo para conseguir conquistar votos. E a gente vai conseguir, principalmente porque a questão social e econômica do projeto de Haddad é muito forte. Então, não se compara. Quem é anti-PT, nesse momento, isso não está em jogo. Não é esquerda, não é direita, não é PT, não é partido A, B ou C. Mas é a questão democracia. A democracia da gente, ela está em jogo. A gente tem uma democracia que é pouco consolidada. Faz pouco tempo que a gente saiu de uma ditadura militar. Então, é importante que a gente pense na democracia. Com o Bolsonaro, ele já deixou muito claro que a gente não vai ter democracia, que a gente não vai ter diálogo, que a gente não vai ter conversa. Então, pensem muito bem antes de votar nesse sujeito. E é importante que cada uma que está ouvindo a rádio agora, procure conversar com um colega, com um familiar que não quer votar de jeito nenhum no PT, de nenhum nem outro. Não existe essa opção. Um dos dois vão entrar, um dos dois vão governar o país por 4 anos. Se for Bolsonaro, pode ser até mais, que a gente não sabe o que ele vai fazer. Então, é importante que a gente tente convencer na conversa, ouvindo quais são as queixas das pessoas e colocando isso para as pessoas com dados, com informações que são importantes. Então, principalmente os jovens e as jovens que de certa forma, chegaram ao ensino superior através dessas políticas públicas, é importante que vocês pensem nisso e que vocês mostrem isso em casa. Como as políticas educacionais, elas foram importantes para que as famílias elas passassem a ter uma condição socioeconômica melhor. Então, é isso, Fernando. Eu queria agradecer demais a participação, tá? E dizer que a gente se encontra na vitória. Massa, vamos vencer. É isso, vou soltar aqui um sonzinho massa que o Mari pediu. Luda de Luna, um corpo no mundo. Dentro. a sorte. Thank you. nosso Cá Entre Nós. Vocês curtiram aí nossa entrevista com Mariana Valença. Não sei se tem alguém escutando aí pela web, pela FM deve estar tudo ok, porque eu estou escutando tudo ok aqui. Mas a gravação está meio abafada. Estou meio indignada. Espero que a gente consiga ajeitar aqui, vai dar tudo certo. Eu vou procurar algumas agendas de mobilização que estão rolando aí em alguns grupos de WhatsApp para passar para vocês. E vou finalizar cedinho hoje, já vou estar aí o som massa de Diomedes Chinaski. Esse é o Cá Entre Nós, já vou comentar com o cheiro 88.5 FM. Para esses dias vai ter na sexta, amanhã, 19 horas, a apresentação da leitura performática do texto Estamos em Guerra, de Peter Paul Pobart, às 19h30, na Praça da Vaza. Tem uma hora dizendo que é 19, eu tô lá 19h30, mas é isso, chega lá na praça, 19 horas. Amanhã eu vou encontrar com uma amiga, a gente vai bater o martelo aí sobre algumas apresentações de alguns cinemas para botar aí na rua, vamos botar o cinema também a serviço do povo pra gente conversar, dialogar e se informar, que tá sendo babado, faltando informação a tanto e principalmente a direita. Isso, gostaria muito de ter achado aqui um texto. Eu acho que eu vou achar. Osman, um textinho, vou ler aqui pra vocês, um textinho do Osman Lins, é isso? Para os que insistem em falar de equivalência entre Bolsonaro e Haddad, justificando assim voto branco ou nulo, oferecemos aqui um pouquinho da escrita rara de Osman Lins de Avalovara, em Avalovara, livro Cometa, publicado em 1973, o auge das ditaduras militares na nossa América Latina. Segue o texto de Osman Lins. Abre aspas. Pense o privilégio da indiferença. Preciso ainda saber se na verdade existe a indiferença. Se não é, e só isto, um disfarce da cumplicidade. busco as respostas dentro da noite e é como se estivesse nos intestinos de um cão. A sufocação e a sujeira, por mais que procure defender-me, fazem parte de mim, de nós. Posso manter-me limpo, não infeccionado dentro das tripas de um cão? Ouço. A indiferença reflete um acordo tácito e dúbio com os excrementos. Não, não serei indiferente. Passar batido, não tem só uma hoje, porque eu vacilei, fui correr. Ah, sim, hoje tivemos um grande debate aqui no Sisto, um momento muito bonito, massa, massa mesmo. Fizemos um debate aqui, as eleições de 2018 e a ameaça do fechamento dos postos de saúde. A gente, junto com a Rádio Comunitária Concheio, junto com o Fórum Usuário, a gente organizou esse debate, deu uma galera massa. Muita gente aqui do CIS, ACS, profissionais, moradores, e a gente, foi um momento muito bonito, assim, a gente esteve junto hoje, e é isso, na próxima semana a gente vai estar na rua, mas só mandar um abraço, um cheiro para todo mundo que veio hoje, e eu tenho certeza que essa onda aí de amor, de, no final ainda vem São Toré, teve depoimento de uma filha que eu achei massa no final, que ela falou assim: eu tô aqui e eu não participava das coisas, e tá participando desse espaço aqui, eu não tô me sentindo participando de um movimento de esquerda, eu tô me sentindo participando da sociedade. E isso foi uma coisa muito bonita que eu achei, assim, porque quando alguém diz, eu particularmente me considero de esquerda, quando alguém diz eu sou de esquerda e tal, quer dizer que essa pessoa construiu uma posição política em torno de algumas ideias que se chama de esquerda. Mas não quer dizer que a gente viva numa bolha isolada do mundo. A gente quer discutir a sociedade junto com outras pessoas, a gente quer formar espaços. E eu acho que dentro da esquerda a gente também tem muito essa compreensão de que a gente tem que ter espaços comunitários, públicos, democráticos para se debater, inclusive com quem possa não ser de esquerda, mas esses espaços, eles têm que garantir que a gente consiga dialogar e chegar em alguns acordos sobre o mundo que a gente vive, que ninguém aqui é Deus para dizer que o mundo vai ser a sua imagem e semelhança, mas a gente precisa de espaços livres, abertos, democráticos e que não tenha restrição da liberdade de expressão, que a gente não se sinta coagido a ser de tal ou qual forma porque o poderio quer ou não quer. É isso, hoje porque eu vou tentar ir a ser da minha colega Carlota Marmota, vale toda a pelo áudio. Eu voto em Haddad porque eu prezo pela democracia que a gente conquistou até agora. Para quem não sabe o que é democracia, é simplesmente a gente poder votar, que é isso que a gente está fazendo agora, a gente está votando nas urnas. Antigamente, quando a gente tinha ditadura, a gente não podia votar. Eram os militares quem escolhiam quem seriam os nossos governantes. E agora a gente tem a possibilidade de votar em um candidato que defende a ditadura ou em outro que defende, por exemplo, a educação, que foi ministro da educação e fez importantes reformas na educação, como o Enem, como o ProUni, como programas de educação para os mais pobres, que a gente desfruta hoje. Então, entre Bolsonaro e Haddad, eu vou em Haddad, porque eu não defendo ditadura e eu não quero nada parecido com isso no meu país. Isso aí. Vamos embora. Sérgio Sistema, o fundo, o quadro, a música é o soco. Galera, vamos finalizar o programa, que esse debate foi meio cansativo. Eu não dou para analisar muita coisa hoje. A gente teve uma entrevista massa com Mariana Valença, que foi sua pesquisadora. Vou soltar agora o som do nosso conterrâneo, estouradíssimo aí no nosso país, Diomedes Chinaski. Dá-lhe tua brava, Diomedes. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa senão revolucionários que lutam a mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Passa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Passa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Não precisamos de mais retrógrados, chega de armas, queremos livros. Nós não queremos riqueza em sarcófagos, sem liberdade não estamos vivos. Vi a pobreza de perto é o inferno, senti a dor que nos leva pro crime. Ganha um playboy militar que vai opinar ou julgar sobre o que nos define. Não tem cabimento, não seja um jumento, até um cachorro entende essa equação. As mazelas da alma, os traumas e a dor, se cura com amor, saúde e educação. Cê não é sociólogo, nem antropólogo, psicólogo e nem pedagogo. Senhor candidato é menino mimado, soldado frustrado, grande demagogo. Eu não sou petista, eu sou bolchevique, fascistas amarre e depois toco fogo. Eu sou pra vida, mas sou contra a vida dos filha da puta que mata meu povo. Isso é pela alma de todos os moleques que tão nessa porra sem ver uma saída. E cada voto que eu tirar do verme vai ser como se eu salvasse alguma vida. Livres pensadores assustam, conservadores só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores. Então não me falem de Jesus, assim como ele eu entrego meu corpo se Cristo ainda tivesse vivo. Ele me ajudava a matar esse porco. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Passa cefálica, suja a calçada, acho que seu mico canalha caiu. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Passa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. É triste explicar o óbvio, pra que vocês compreendam o processo. Vosso candidato é mentira e ódio, tipo a porra do racismo reverso. É triste explicar o óbvio, deixa que eu faça a tal tradução. Vão colocar Maria na miséria, seu João na cadeia e José no caixão. Chinaski é porrada, facada, só que enferrujada no bucho da maldita amiga. Já matei os jefes com tanta pancada, agora vou pra história como antagonista. Esses malditos medievais pensamentos que deixam sem voz vários dos movimentos. E abrem caminho por estrada fascista, de coronéis burros e violentos. Eu vou te jogar no oceano pra ver se tu entende o refugiado africano. Já aí cê sabe nadar, palavras são águas, eu tô te afogando. Verdades são águas, eu tenho oceano. Seu candidato tem uma poça, seu candidato lava uma louça. Parece que o senhor de engenho que estuprava as moças. Livres pensadores assustam, conservadores só conservam dores. Vocês têm medo das mudanças, malditos escravos de antigos valores. Então não me falem de Jesus, assim como ele eu entrego meu corpo se Cristo ainda tivesse vivo. Ele me ajudava a matar esse povo. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada, que nem Marighella portando um fuzil. Massa cefálica, suja a calçada, acho que seu mito canalha caiu. Chinaski salva o Brasil, vai do Chinaski vai salva o Brasil. Concentre calma, mira e dispara, tiro na cara, mata esse imbecil. Atravessa o bebês, é com uma rajada,